aqueles que se conectam comigo, com a fonte criadora da forma. Que é necessário ser conectada para que nós, que estamos em dimensões diferentes das quais vocês estão, dimensões mais altas, possamos trazer as mensagens necessárias a matiz. Tudo foi preparado. Toda a egrégora espiritual da sala foi preparada para este momento. Ela ficou na dúvida no início. Por isso que a irmã foi intuída para que este irmão, este rapaz, segurasse na mão dela como uma forma de confirmação para que ela entendesse a necessidade do momento, a necessidade de minha manifestação. Ela sentiu uma energia diferente que envolveu a sua aura, envolveu o seu campo energético. Trago instruções para que possa ser passada para os outros membros nesta casa, membros atuantes. Necessário se faz que todos venham de roupas claras. Roupas claras para o que irá ser feito na próxima reunião, para que as pessoas que virão, para que possam ser alcançadas. E como você disse, minha irmã, necessário ser humilde. Quando se fala humilde, nem todos entendem a palavra humildade. Ser humilde, ter humildade. O seu exemplo, ele é o que define o exemplo de humildade, o significado de humildade. É quando, mesmo tendo todo conhecimento, como foi comigo, pela minha conexão com a fonte criadora, mesmo sentindo e tendo acesso a todo o registro de minhas existências anteriores, e tudo eclodia na minha mente, ainda assim, muitas das vezes, meus irmãos, eu me calava. Muitas das vezes eu deixava de falar muitas das coisas que eu sabia ser necessário, porque me calando, controlando as minhas emoções, eu ajudava um irmão a evoluir dentro das suas limitações. Eu procurava aprender. E assim, eu fui evoluindo, não dando ênfase às emoções, mas seguindo a intuição do Espírito. Seguindo os conhecimentos que já estavam impressos no meu arcabouço mental, de vidas passadas e de instruções que trouxe da espiritualidade, de todo o preparo que necessitei passar. Às vezes é assim com muitos irmãos. Mesmo você tendo conhecimento, mas muitas das vezes será necessário controlar suas emoções. Será necessário se calar. Porque aquele irmão, ele ainda não está no momento dele de ouvir certas verdades que ele necessita ouvir. Vocês podem compreender isso? Eu entendo. Compreendo. Então terão que aprender a se calar. Sim. Mesmo. Querendo passar todo o conhecimento, terão que entender o momento de cada irmão. Entender e sentir o momento em que cada um está de sua evolução. Porque o sentir o momento evolutivo de cada irmão é necessário. Não só para o bom aproveitamento dele, mas também para o nosso aproveitamento, para o nosso aprimoramento. Porque esse irmão que vem trazido até ti pela espiritualidade é a sua escola. É onde a espiritualidade nós trazemos para o seu aprimoramento, para o aprimoramento de cada um. Para que vocês possam entender seus dons e assim desenvolver melhor suas faculdades mediúnicas. E aprender também a sensibilidade mediúnica. Faculdade mediúnica, meus irmãos, é diferente de sensibilidade mediúnica. Sensibilidade mediúnica, ela está ligada ao sentimento. Isso é novo, né? Ela está ligada ao sentir o irmão, ao sentir o próximo, ao sentir as suas necessidades e o momento evolutivo que cada um se encontra. Para isso é necessário aprimorar mais os sentimentos e controlar mais as emoções e controlar mais os impulsos. Impulsos que o seu corpo recebe mediante aquela energia de uma atitude ou uma palavra proferida ou escrita. Entendem? Assim foi comigo. E foi com muitos outros. Nos aprimoramos. Exatamente. Ouvir mais e falar menos. Porque a grande sabedoria está no ouvir. Porque você aprende pelo ouvir e não pelo falar. Falar desaprende. Não é que desaprende. O falar, ele ensina. Mas você aprende muito mais quando você escuta. Porque aquele que se cala para te ouvir, ele está aprendendo, não está? Então é o seu momento de falar. Mas quando chega o momento dele de falar e o seu de calar, você aprende, é uma troca. Por isso que a sabedoria está no ouvir. Humildade. Entende? Exatamente. A humildade. Saber o momento certo para cada ocasião. Saber o momento de ouvir e saber o momento de falar. Por mais que a sua mente ela esteja explodindo, se possa assim utilizar esse vocabulário para me fazer entendido, para me expressar. Por mais que sua mente esteja explodindo de conhecimentos a serem compartilhados, mas a pessoa também tem a necessidade dela de falar, assim como você. Então, sabe duas vezes. Por que duas vezes? Primeiro, porque você escuta. E segundo, porque você cede a palavra. Isso é humildade. Porque assim, você também pratica a fraternidade. Por mais que você queira ensinar, mas você sabe que a pessoa, naquele momento, ela necessita muito mais falar do que ouvir, porque é o momento a qual ela vive. E isso, meus irmãos, é sensibilidade do espírito, porque você percebe a necessidade daquela pessoa no momento, daquele irmão no momento. E isso só aprende na prática. Não há fórmula mágica, como muitos pensam. É a prática. Entendem? Essa é a mensagem que vem a luz trazer. Essa é a mensagem que venho lhes deixar. E agradeço pela oportunidade a mim concedida. Pelo nosso Criador. E pelo Governador. Responsável pela evolução deste planeta e desta galáxia. A qual estamos unidos. Porque entendam, meus irmãos, somos uma consciência, somos um coletivo, sim, mas há hierarquias também aqui, nas esferas mais altas, e assim as respeitamos. E respeitamos Jesus como governador deste planeta e muito mais outros planetas. Somos mensageiros enviados em um sono, numa só voz, exatamente, um só coração, numa só consciência, apesar de termos consciências diferentes, termos personalidades diferentes. Nós somos uno. E agradeço, na minha individualidade como Armatiz, pela oportunidade de servir ao nosso Criador, ao todo. Namastê. Deus que há em mim, saúda o Deus que há em vocês. Gratidão.